Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu expresso alegria, gratidão a Deus por ter me sido confiado esta tribuna e a oportunidade de vos anunciar, aleluia, a loucura do Evangelho, porque esse é o pensamento daqueles que não creem. O Evangelho de Jesus Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Eu expresso gratidão e confesso aos irmãos que não tenho a eloquência do pastor Augusto. Não. Não tenho a unção e nem o conhecimento profundo do pastor Marco. Nem mesmo a autoridade dada à pastora Márcia. Não é? A dinâmica do pastor Josué. Mas nesta noite eu quero ser uma voz. Há uma palavra de Deus no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus já me confiou algumas oportunidades para ministrar essa palavra. E durante a madrugada de ontem para hoje, Deus não me deixou dormir. O Espírito Santo, capítulo 21, viu, irmãos? Segundo de Samuel 21. O Espírito Santo me incomodou e eu fiquei orando e buscando em Deus uma palavra. E o Senhor disse, você vai ministrar sobre aquilo que eu tenho te confiado dentro do texto de 2 Samuel. Falei, Senhor, mas já preguei algumas vezes. Aí Deus me fez me lembrar do saudoso pastor Billy Graham, que disse que uma mensagem ela se torna completa a partir do que você já pregou 70 vezes. Então ainda faltam algumas vezes para pregar sobre essa mensagem. E quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou ao meu coração. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse, a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles, ora, os nascentes dos amorreus e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Como podeis reparar o ato ou erro cometido, para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, não se trata nem de um caso, nem de prata e nem de ouro, entre nós e Saul e a sua família. Tampouco assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhe Davi, e eu vos compreendo, o que dissertes eu vou-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei, aquele homem aniquilou nossa gente e planejou destruir-nos a todos a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nós sejam entregues 7 dos seus descendentes e nós os executaremos perante Avé, na cidade de Gibeá do sul, no alto do monte de Avé. O rei poupou, no entanto, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Avé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armoni, Mefibosete e os dois filhos de Rispa, filha de Aiá. Tinha dado a Saul e com eles também os 5 filhos de Merab, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Entregou-os nas mãos dos gibeonitas e estes os enforcaram no alto do monte, diante de Avé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Preste bem atenção neste versículo. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro ou silício e estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Amém, irmãos? É um texto que, para se compreender, nós vamos precisar do contexto. Voltar um pouco ao capítulo de Josué, capítulo 9 de Josué. O capítulo 9 de Josué fala-nos da experiência que Josué vai ter por não consultar ao Senhor. Josué vinha junto com o exército de Israel, vencendo tudo e a todos. Ai havia caído por terra, Jericó havia sido destruída. Então, os aveus, sim, esses chamados do território de Gibeão, ou os gibeonitas, eles ficaram sabendo dos grandes feitos de Deus através de Josué. Então, eles, com medo, com temor e tremor, se policiam dizendo, debaixo de um engano: vamos nos preparar a fim de encontrar-se com Josué. Nós vamos nos vestir de vestimentas velhas, vamos pegar os odres e vamos deixá-los bem velhos, e vamos também usar o pão mofado. Sim, para que ao nos aproximar de Josué, Josué tenha compaixão de todos nós e assim nos permita conviver, viver, estar com eles. Certamente ele vai nos livrar, ele vai nos guardar de sermos mortos pela espada de Josué. Certamente eles vieram caminhando, se aproximando de Josué, e então eles chegam diante de Josué com essa aparência, com esse engano. Aparentemente eles estavam com roupas velhas, aparentemente eles estavam com os seus odres envelhecidos, antigos, velhos, aparentemente o pão está mofado, mas na verdade eles, para enganar os olhos de Josué, fizeram tal coisa, e se aproximam de Josué com essa ideia. E Josué então, percebendo a fragilidade aparente, a fragilidade do comportamento que eles vieram para com ele, abriu a exceção e fez este então uma aliança com os medianitas, ou melhor dizendo, com os gibeonitas, para que eles então pudessem conviver com Israel, viver com Israel, participar com Israel dos cultos a Deus, de estarem no meio deles. E o que acontece é que, quando todos estão muito bem estabelecidos, passaram-se 3 dias. Os moços de Israel vão até Gibeão, a terra que estes estiveram vindo. E quando lá chegam, percebem-se que estes que vieram aparentemente enganando, na verdade não são de uma terra longínqua. Na verdade, eles são bem próximos. E eles tão somente usaram a aparência por causa do medo. Eu quero abrir aqui uma exceção nessa terça profética para te dizer: abre mão do medo. Porque o medo tem o poder e a eficácia de trabalhar a manipulação do pensamento. E o Senhor está para nos dizer, como disse a Israel, que faria de Israel um exemplo para as outras nações. É proposital que as outras nações se aproximem de Israel, quebrantados, arrependidos, de adorar outros deuses, a fim de voltar a adorar ao Deus de Israel. Entretanto, essas pessoas não pensam assim. Elas pensam que, por conta do medo, vamos fingir ser o que não somos. E Josué acata a ideia, mas se arrepende do mesmo. Porque aparentemente eles eram piedosos, precisavam de ajuda, mas na verdade estavam usando somente uma aparência para se introduzirem no meio do povo de Israel. Há uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite. Deus não nos chamou apenas para demonstrar algum tipo de sentimento. Deus nos chamou para demonstrar a Ele a necessidade pela presença dEle. Deus nos deseja por completo. E automaticamente, ali está Gibeão, os gibeonitas convivendo com eles. E Josué diz a eles o seguinte sentença: a partir de agora, por vocês terem me enganado, vocês serão, aleluia, cortadores de lenha e tiradores de água. Isso é, vocês vão passar a partir de hoje, conduzir a lenha para as famílias de Israel, e a partir de hoje vocês vão conduzir a lenha para o holocausto, ou para o lugar do sacrifício. Acompanhe o meu raciocínio, por favor. A água também vocês vão tirar e dar de beber. E aplicando a palavra, expressando ela no contexto da hermenêutica, isso é, interpretando a palavra lenha e água, quer dizer a lenha para nós, contextualizando os nossos dias. Lenha representa oração, lenha representa componente combustível para se atear fogo, porque sem lenha não há fogo. Então o castigo que foram dados a eles foi: tire lenha, porque certamente haverá fogo. Amém ou não amém? Quando eles estão com essa postura, louvado seja o nome do Senhor, acontece que eles acabam aprendendo a conviver no meio de Israel. É interessante que a disciplina dada a eles não foi para matá-los. A disciplina dada a eles não foi para destruí-los. A disciplina que Josué dá a eles é para que eles aprendam a exatamente a conviver no meio do povo. Queridos, eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: o Senhor Todo-Poderoso está te dando uma disciplina, está me confiando uma disciplina. E qual é? Vamos ter lenha e vamos ter água. Oh, glória ao nome de Jesus. Alimentar a fogueira com lenha. É interessante pensar no sacrifício, porque eles estão levando lenha e haveria dias que o sacrifício seria inteiro, e haveria dias que o sacrifício seria pela metade, a fim de que os dias de paz se dividisse, o sacrifício para o Senhor e o sacrifício para o povo. Então eles passam também a participar do cordeiro, eles passam também a participar do sacrifício. Eles não só levam a lenha, eles também colhem o fruto, aleluia, do seu trabalho levando a lenha. Aleluia, tem uma palavra de Deus para os nossos corações esta noite. Você vai colher o fruto do seu trabalho, você vai colher o fruto do seu empenho para o Senhor. Deus tem visto as tuas orações, Deus tem visto o seu desejo em ser cheio da sua presença. Então se prepare, o resultado da tua vida, o resultado da tua prática de vida de oração terá resultados. Percebemos que os gibeonitas também vão tirar a água. Interessante pensar sobre Isaac. Porque Isaac fura um poço, pastor Marco, e esse mesmo poço que ele fura é entulhado pelos inimigos. Mas ele não perde tempo discutindo com os inimigos. Ele vai furar outro poço. O segredo de buscar água, isso é, o segredo de buscar em Deus, o segredo de ter de Deus, aleluia, não está em parar para debater ou perder tempo com alguém. Se tem alguém, louvado seja o nome do Senhor, entulhando os teus poços, abandone aquele poço, vai furar outro, vai buscar outro, porque o Senhor não quer que nós agimos com as mesmas forças dos nossos inimigos. Nós não podemos. Se ele usa espada, eu não vou usar espada. Ele vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, a turbina está esquentando, irmão. Oh, glória. Aleluia. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Deus nos escolheu, aleluia, para nos aprofundar e buscarmos da sua presença, porque água representa a palavra, água representa conhecimento da palavra, água representa dedicação em buscar conhecimento a respeito de Deus. Deus disse a um dos seus profetas: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O inimigo quer te parar, o inimigo quer te bloquear, a fim de que você não conheça o Senhor. Mas te dou um conselho: fura poço, ainda tem água, ainda tem água. Isaac, no último poço que furou, porque ele já estava tão cansado de furar poço, que o inimigo continuou entulhando, e quanto mais entulhava, mais poço furava, e no terceiro poço que ele fura, o inimigo desiste, e foi o poço que mais deu água. Oh, há uma palavra profética aqui, irmãos. Levante a mão, vai. Levante a mão, vai. Há uma palavra profética para os nossos dias. Aleluia. Aonde você não desistiu, será o lugar que mais dará água. Será o lugar que mais vai prosperar, diz o Senhor. Oh. Oh. Essa prática desses gebionitas, cultura diferente, maneira de pensar diferente, faz com que eles aprendam em cortar lenha e tirar água, que vale a pena conhecer o Deus de Israel. Oh, glória a Jesus. Querido irmão André, eles tiraram lenha, assim como também Paulo, após o naufrágio, conduziu a lenha para a fogueira. E cabe a você entender que no meio da lenha tinha uma cobra, irmão. Às vezes você está sendo conduzido para uma vida de oração e está sendo perseguido por alguma serpente. O inimigo tem se levantado, mas escrito está que o Senhor nos dá poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Tem serpente na lenha? Não tem problema, vai ser queimada no fogo. Tem serpente na lenha? Não tem problema, eu não vou deixar de buscar lenha. Aleluia, porque a serpente será queimada no fogo. Oh, glória. Oh, glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso correr. Aleluia. Esses gebionitas agora estão convivendo com Israel, gente. Eles não foram expulsos, eles não foram mortos. Por quê? Porque aprenderam a rachar lenha e tirar água. Oh, glória. Foi na obediência da disciplina dada por Josué que eles vão aprender a conviver. E Josué ficou tão feliz, rapaz, que logo no capítulo 10, depois você lê Josué capítulo 10, coisa linda que aconteceu ali. Porque o seu povo, o lugar onde eles eram locados, eles foram atacados pelos amorreus e por todos os seus reis. E sabe o que acontece? Eles não tiveram força de combater, mas eles já haviam aprendido a adorar o Deus de Israel. O que eles fazem? Recorrem a Josué. Por favor, o seu Deus, assim como te deu vitória em todas as outras áreas e contra todos os outros exércitos, certamente também nos dará vitória. Oh, glória. Josué entra em cena, irmãos, com um exército, destrói todos eles. Chegou o momento que Deus falou assim: eu vou intervir também. Está muito fácil para vocês, deixa eu fazer uma coisa, eu vou mandar pedras de saraiva. Aleluia. E o texto diz, querido irmão Bernardo, aleluia, que mais foram mortos por pedras do que por espada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A guerra não é tua, a guerra não é minha, a guerra é do Senhor dos exércitos. Eita, irmão, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, viu? Eu estou sentindo que o negócio está estreitando. Aleluia. Engrandecido seja Deus, e me desculpe, mas eu sou pentecostal até o tutano, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aí não foi suficiente não, Bernardo, foi não. Deus falou assim: deixa eu fazer mais alguma coisa por vocês. Josué falou: diga, Senhor. Fala aí, Josué. Pois não. O sol, oh, glória, Gente, é coisa linda. O sol vai se deter em Gibeão, e a lua no vale de Aijailom. O sistema solar vai parar. Por quê? Porque o inimigo ainda está vivo. O inimigo de Gibeão, aqueles que haviam enganado com a aparência, agora foram transformados de dentro para fora, convivendo com Israel. Esse mesmo Gibeão, esse mesmo povo, está experimentando experiências profundas com Deus de Israel. Esse mesmo povo já tinha visto o seu inimigo sendo mortos por pedras que vêm do céu, gente. Agora esse mesmo povo está vendo o sistema solar parar. 6 da tarde, hora do pôr do sol. O sol não se põe. Deu 7, deu 8, deu 9. Mas o sol não vai se pôr, não? Vai não. Por quê? Porque quem manda no sistema solar é o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Alguns sistemas vão parar. O sistema, mas o sistema tal, fulano de tal, Bertano de tal, o sistema vai parar, porque quem manda no sistema é o leão da tribo de Judá. Seja sistemas dos homens, seja sistemas de demônios, seja sistemas que estejam impedindo a obra do Senhor, nada vai deter, nada vai deter, nada pode parar a igreja do Senhor. Sou igual carro velho, irmão. Pega no empurrão, mas depois que pega, oh glória, eu quero te convidar a ter experiências com Deus, eu quero te convidar a vivenciar a presença de Deus. Não é só vir no culto, não é só estar no culto, é ser o culto. Os gibeonitas entenderam isso. Os anos se passam, os dias agora não são mais os dias de Josué, agora são os dias de Davi. A terra de Israel é assolada por uma fome de ano em ano, porque ela é contabilizada de ano em ano, porque exatamente na época do plantio se observava a chuva. Se observava os céus enegrecidos, que se enegreceu, mas que não houve chuva. Queridos, a pior coisa que tem é a perspectiva de você olhar e dizer, vai chover. E acaba que não chove. O que aconteceu? Porque para Israel era muito profunda a experiência da chuva. Você sabia disso? Sim. Elias, nos diz o texto do primeiro livro dos reis, que Elias, ele vai orar a Deus, e o texto diz que ele ouviu um ruído de muitas chuvas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele ouviu. Então ele vai orar e vai dizer ao seu servo, sobe um pouco mais. E por algumas vezes o servo sobe, observa no horizonte e não havia nenhum sinal, nenhuma perspectiva de chuva. Mas na última vez que o servo sobe, oh glória a Jesus, se eu fosse você, eu levantava sua mão. Aleluia. Que ele sobe, ele observa uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele desce correndo e diz, Elias, meu senhor, eu vejo o sinal. Qual o sinal? É pequeno, não tem problema, mas como que é? Ele é do tamanho da mão de um homem. Ah, Elias ouviu aquela palavra e disse, ele já viu, eu já ouvi, vai acontecer. Diz Acabe para correr, porque vem aí uma abundante chuva. Vem aí, irmão, glorifique a Deus. O sinal é pequeno, não tem problema, estou debaixo de obediência, virá abundante chuva. O sinal é pequeno, não tem problema. Com Deus o pequeno se torna grande. Oh, em nome de Jesus, querido. Feche seus olhos aí, vai. Oh, glória. Oh, glória, em nome de Jesus. Aleluia. É chuva temporã e seródia. Tempo e fora de tempo. Vai chover. Mas não acontece assim em Israel. O que aconteceu? Davi vai consultar ao Senhor. E o Senhor responde: é os gibeonitas, é a casa de Saul, é a sua família. Queridos, para ser bem sucinto e rápido no que o Senhor quer falar conosco, a maior característica de Saul era se achar o dono da verdade e desconfiar sempre do outro. Todo aquele que é soberbo, altivo, ele desconfia que o outro está vindo para atingir ele em alguma área. Ele tem medo de ameaças. Você está entendendo isso? Quem é nascido de Deus não tem medo de ameaças. Quem é nascido de Deus não suspeita mal do outro. O apóstolo Paulo ensina sobre isso. O apóstolo Paulo ensina que nós não devemos suspeitar do outro. Mas, na verdade, a Bíblia ensina que a gente deve suspeitar de nós mesmos. Sabia disso? Nós devemos consultar a Deus sobre os nossos pensamentos. Às vezes eu estou pensando algo sobre você que não tem nada a ver. Isso se chama dardo inflamado do diabo. Então, em nome de Jesus de Nazaré, todo dardo inflamado do diabo essa noite cai por terra em nome de Jesus. Nós não somos geração de Saul, nós somos geração de Samuel, envolvidos com a presença de Deus. A maior dificuldade de convivência na igreja é exatamente essa, irmãos. A gente está sempre desconfiado do outro. A gente está sempre com medo do outro. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e demoniadores do mal, queridos. A nossa luta não é um contra o outro. Eu não tenho que ficar suspeitando mal de você. Eu tenho que aprender a suspeitar mal de mim quando penso mal de você. Para Jesus, matar não quer dizer literalmente matar. Para Jesus, o mal que eu penso a seu respeito já está te matando. É a palavra de Deus que ensina isso, viu, querido? É os evangelhos que ensinam a respeito disso. Eu não tenho que lidar com você com medo de você. Eu tenho que aprender a ter discernimento de espírito, repreender o diabo e amar você. Sabe por quê? Nós não temos uma igreja perfeita exatamente para experimentar o amor. Porque sem amor, ninguém vai para o céu, irmão. É no amor que somos experimentados uns com os outros. Aleluia. Então, glória a Deus, hein, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Só que a casa de Saul não aprendeu isso. A casa de Saul não alcançou o método usado por Josué para ensinar os gibeonitas. Mas os gibeonitas aprenderam. Tanto é que o Senhor pelejou por eles. Tanto é que o Senhor agora está permitindo uma fome na terra por causa deles. Ei, querido, o Senhor não está preocupado com os teus questionamentos sobre A ou sobre B. O Senhor está preocupado em nos ver obedecendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não importa que Saul está questionando. Não importa que Saul está matando. O que importa é que vai chegar dias. E às vezes esses dias chegam no reinado do outro. A consequência não foi sobre Saul por si mesmo, foi sobre os seus descendentes. E os seus descendentes estão vivendo nos dias de Davi. Quem sabe você está convivendo com dias difíceis. Você está dizendo: mas, Senhor, por quê? Você está colhendo um fruto que não foi teu, semeadura que não foi tua. Mas tem uma coisa: o Senhor conta com as tuas orações. O Senhor está nos dizendo esta noite: eu farei grandes coisas no vosso meio. Quando Davi percebe o que havia acontecido, ele procura com os gibeonitas, a fim de saber qual era o desejo dos gibeonitas: que os descendentes de Saul morressem. Que esse espírito de desconfiança e de dificuldade de relacionamentos por causa de desconfianças morra entre nós em nome de Jesus. Eu amo você, nós nos amamos e vamos vencer o diabo em nome de Jesus de Nazaré. Rispa, e aqui eu quero encerrar. Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, ela não vai se revoltar contra Davi. mas ela vai participar do entendimento de Davi. Deus tem nos dado um pastor abençoado, irmãos, que toda semana nos deixa um ensinamento para toda semana, a fim de sermos acompanhados nas células. Queridos, vale a pena seguir a visão do líder. Rispe está fazendo exatamente isso. Davi teve a orientação de Deus e automaticamente Rispa, que está agora no monte onde foram assassinados seus descendentes, e ela não cria uma revolta, ela não cria uma panela, você está entendendo? Ela não cria algo de divisão no meio, não, não, não, ela não vai dividir, ela vai acompanhar a visão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque, quem sabe, ela poderia ter a seguinte opinião: mas quem é Davi para matar os meus descendentes, os descendentes do Senhor Saul? Mas ela não faz isso, ela compreende que foi necessário isso acontecer, a fim de que ela também alcançasse a benevolência do Senhor. E agora, ela estende um pano grosseiro para se proteger. Pano grosseiro fala de humilhação. É chegado o tempo de nos humilharmos diante do Senhor. É chegado o tempo de nós nos descermos à presença do Senhor. Você já reparou que com Deus a gente alcança a profundidade descendo? Não é subindo? Por quê? Porque às vezes a gente se sente muito em cima. Aí a gente tem que descer. E quanto mais a gente desce, mais a água vai subindo. É água pelos artelhos, é água pelos joelhos e a água pelos lombos, a ponto da gente não conseguir, aleluia, mais sermos conduzidos pela nossa maneira de andar na água. Agora é segundo a vontade de Deus. Desça as profundidades do Altíssimo. Aleluia. Precisamos nos humilharmos mais. Zaqueu era o cara, subiu na figueira, mas quando viu Jesus, ele viu de cima, mas para conhecer Jesus, teve que descer da figueira. Vamos descer das nossas figueiras bravas, vamos descer das nossas concepções, dos nossos orgulhos, dos nossos achismos, vamos nos posicionar descendo e dizendo: Senhor, o que importa é te obedecer. Aí Jesus disse: o que importa é que eu repouse em sua casa. Oh, queridos, estende esta noite um pano de humilhação diante do Senhor, porque tem resposta de Deus neste lugar. Segundo, ela fez isso sobre a rocha. O interessante, irmãos, que a casa firmada sobre a rocha, aleluia, ela é firme, consistente, e a casa firmada na areia, ela não é consistente. Todo vento, toda tempestade que vier, certamente vai soprar e conduzir aquela casa em ruínas. Mais interessante, se nós perguntássemos aqui a algum construtor, chefe de obra, você vai perguntá-lo se porventura antes da rocha pode se encontrar areia. Então tem muitos de nós que começam uma construção entendendo que existe rocha, mas ainda está na areia. Você está entendendo isso? De repente você olha, a pessoa ainda não conseguiu ser um crente definitivo, ainda está como um gibionita aparente, mas o que importa, aleluia, é que ele sabe que nesse lugar, por mais que ele esteja ainda sobre a areia, ainda assim ele encontrará a rocha. Oh, glória, irmãos. Por isso que a gente não deve questionar quem é, quem não é, quem é crente, quem não é. Oh, irmãos, saiba de uma coisa: aquele que quem sabe hoje está na areia, daqui a pouco estará na rocha, firme com Deus. Aleluia, aleluia. Terceiro, para encerrar, irmãos. Vou até fechar a Bíblia. Essa parte mais profunda. Como eu amo essa parte, mano. Gente, foram 3 meses cuidando de gente morta. Deixa eu beber água para você ir pensando sobre isso. Você percebeu o texto? Eles foram mortos enforcados. E a mulher ficou do lado dos corpos. Momento se humilhando, momento cuidando. Mas gente morta, irmão, está escrito aí. Não é o que estou dizendo, não. É a palavra. Durante o dia, as aves de rapinas, sentindo que havia gente morta, tentava se aproximar. E ela os espantava, lutava. Vai devorar, não. Vai se achegar, não. Durante a noite, animais selvagens. E eu fiquei a me perguntar, como que eu consigo afastar a ave de rapina sem ter forças, porque ela está 3 meses no monte. Ela não está se alimentando direito. E como que ela consegue afastar animais selvagens, irmão? É uma mulher. Só tem um jeito, irmãos. Se você crê, glorifique, por favor. Como que se afasta aves de rapina sem ter um arco e flecha, sem ter uma lança? Só tem um jeito, irmãos, com fogo. Dá uma glória aí, irmão. Tem fogo aí não, irmão? Quem sabe você está numa situação parecida, convivendo com gente morta no pecado, convivendo com gente morta nas drogas, convivendo com gente morta no alcoolismo, convivendo com gente morta enquanto um monte de tipo de pecado, e você está ali convivendo, e até então quem está te influenciando é o cheiro do defunto, está atraindo as aves de rapina, classes de demônios, estão atraindo animais selvagens, estão chegando, estão tendo atitude de vencer em algumas áreas da tua casa, da tua família, do teu trabalho, mas assim diz o Senhor esta noite, tem fogo neste lugar, tem presença de Deus que é simbolizada pelo fogo, tem a presença de Deus na sua vida e lute por quem está morto. Igreja virou lugar de eu ir buscar as minhas vontades. Igreja já não é lugar de buscar pela nossa casa. Ah, irmão, não adianta não. Já está morto. Que adianta? Já se afundou nessa vida. Acabou. Eu quero te apresentar um Deus que pode mudar a tua história. Quem sabe não é nem a tua família, quem sabe é você que está aqui morto. Você vem para o culto porque virou um ambiente gostoso de estar. Você gosta de estar aqui, mas depois volta a viver uma vida de pecado lá fora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tem presença de Deus para a tua vida. Tem fogo durante o dia. Sai durante a noite. É tocha com fogo. Gideão não venceu com espada. Gideão venceu com fogo. Fogo, fogo, fogo. Aleluia. Concluindo a minha participação nessa noite, e eu tenho só 4 minutos para isso. Eu quero resumir a você, que Jesus, no seu ministério, que durou 3 anos, assim como durou 3 anos a fome, aleluia, ele ressuscitou mortos. Oh glória, oh glória, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, 4 dias mortos. Mas o importante não é o que ele fez. O importante é a autoridade que ele nos deu para fazer. E ele não dá isso em vida. Por quê? Porque ele ainda não havia vencido a morte. Ô, irmão, se eu fosse você, estava misturando glória a Deus com aleluia há muito tempo. Ele venceu a morte. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, ele venceu a morte, e ele deixou Paulo traduzir, e Paulo diz assim, aonde está, ó morte, o teu aguilhão, aonde está, ó morte, a tua vitória, oh meu irmão, Jesus venceu a morte, oh querido, deixa eu te dizer uma coisa, Maria se aproximou do túmulo, ficou meio que desesperada, dizendo, cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? E como diz a canção, Yeshua se apresenta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dizendo, porque procura entre os mortos aquele que está vivo? porque procuras entre os mortos aquele que é, está vivo. Oh, tem vida esta noite. Tem vida, tem vida, tem vida. Jesus, Ele é a vida. Eu sei de onde Deus me arrancou. E só estou aqui por grande misericórdia de Deus, querido. Entenda isso. O pecado não é lugar de brincar. Pecado não é lugar de se satisfazer. Se satisfaça em Cristo. Ele é a vida. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem vida para você aqui essa noite. Tem vida, tem presença. Deixa eu te dizer uma coisa. A unção, ela só foi unção. Isso é muito forte. Sobre Jesus enquanto ele estava vivo. Não é heresia não, viu irmão? Acompanha o raciocínio. Oh glória. Jesus foi conduzido pelo deserto para ser tentado, mas ele foi cheio, Mateus 4:1, sendo Jesus cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, isso é muito forte, irmãos. Não importa a presença do inimigo, o que importa é pensarmos: por que a ausência de Deus? O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. Antes de ele ser tentado, ele foi cheio, varão, como ser humano, filho do homem. Como ser humano, Jesus foi conduzido ao deserto, sendo cheio do Espírito Santo. Querido, o problema não é a presença do inimigo, não. Deixa vir, rapaz. Escrito está: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir dele. É ele que tem que fugir de cada um de nós. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Agora Jesus morre e ressuscita. Agora é a própria unção. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, aleluia, ressuscitarão mortos. Em meu nome, está escrito, querido, falarão novas línguas. E eu não estou falando em outro idioma, não. Estou falando das línguas repartidas como que de fogo. Línguas essas que Paulo fala que o homem é incompreensível. E só Deus entende. E só Deus entende. Essas línguas não é questões de ficarem brincando com elas. Línguas estranhas é poder de Deus. É poder de Deus para ele nos edificar. Coloque de pé, posso, pastor? Por favor. Deseja a presença de Deus, irmãos. Não esteja aqui apenas por causa do louvor que é belo, por causa das lindas palavras que aqui são ditas. Como eu disse, eu não tenho a oratória que essas pessoas tão cheias de Deus, que Deus me deu para ser meus líderes, têm. Mas eu tenho uma coisa: sede e fome pela presença. Sede e fome pela presença. É a presença que faz a diferença, irmãos. O diabo não tem medo de canudo. O diabo não tem medo de letras. O diabo tem medo de um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar a apresentar o teu morto. Até o Antigo Testamento, a gente só se ajuntava para juntar ossos. Davi foi chamado para juntar o osso e enterrar. Josué, ou José, no Egito, pediu para tirar os teus ossos. Mas posso dizer uma coisa? Segundo os Reis, capítulo 9. Até o osso de crente levanta morto. Ui! Oh, glória! Estou encerrando. Eliseu morto, caiu de fundo na cova dele, levantou, vivinho da vida, porque até osso de crente ressuscita mortos. Gostaria de chamar o nosso pastor.